Apollo Creed, que brilha muito no Arrested Development. É ele? Não, aquele é o Billy Dee Williams, que é o Lando. É o Lando, aquele? Você confunde os dois até hoje, cara. Boa, não é nada. O Saldanha confunde, assim não, como eu confundi quando era criança, o Carl Weathers, que é o Apollo. Não, é o Carl Weathers, que é o que ele é contrato. É o Billy Dee Williams. É o Carl Weathers. É o Billy Dee Williams. É o Carl Weathers. Depois a gente vai ver. Depois, cara, vê agora. Não é possível, cara. Was arrested. Ou seja, você que tá confundindo os dois. Caralho, Não, eu sempre confundi os dois. Toma! Saldanha tá confundindo igual eu quando era criança, confundia. Galileo! Galileo, Galileo, Figaro! Cheguei! Estou no paraíso! Eu sou o Rafael Salimena e estou aqui com o Diogo Brito e Rafael Saldanha, e esse é o Mimimi do Mimimi. Pessoal, essa semana eu me deparei com uma lista dessas de internet, né, que foi uma lista feita pela revista Rolling Stone, não pela revista, mas pelos leitores, que eles propuseram o seguinte desafio. Eles pediram para os leitores enumerarem as piores bandas dos anos 90, na opinião deles. É legal que os jornalistas discordaram demais do público, sacou? Então, em diversas partes, tem eles xingando o público, falando, caralho. Porque a gente não pode xingar o público se ele mesmo fica reclamando. Mas aí se a Rolling Stone fica, genial, genial. Mas peraí. Eu não vi a lista, vocês estão de prova. Eu vou falar três nomes que com certeza estão lá, com certeza. Vai, mano. No Doubt. Não. Eu colocava, não tá na lista. Não tá. Essa aqui, se não tiver no mínimo em terceiro, essa lista foi mentira. Creed. Vamos guardar. Acho que acertei. Qual é? Cara, não sei. Eu só tinha essas duas, na verdade. Porque é toda banda ruim, né, cara? Aquelas porra, tipo, I got knocked down. Esse é o Chumbawamba e não está na lista. Cara, não tem nem status pra ser banda ruim, né? Sim, mas é exatamente. Tinha aquela Fastball também. Fastball eu acho legal. Ah, New Radicals. New Radicals, caralho. Mas aí a gente tá confundindo banda ruim com One Hit Wonder. Não. Mas essas bandas, eles tinham um hit e era uma bosta. Sim. O hit já era irritante. Bom, vamos lá, vamos comentar, que não tem muita banda pra comentar aí. A primeira já de cara é o Dave Matthews Band. Oh, yeah. Passa. Fala. Eu tenho um amigo que adora, mas eu acho isso uma merda. É muito ruim. Eu gosto de Dave Matthews Band, tipo assim, não sou o maior fã e tal, mas tem bastante coisa que eu acho legal. Aí eles comentam que no... Naquele filme Nosso Querido Bob, o cara fala que... O que é isso? Nosso Querido Bob? O que é isso? É um filme com Richard Dreyfuss, antigo, que o Bill Murray é um cara... É tipo aquele, tipo um hóspede que é banana, só que é uma pessoa em vez de um pé grande, sacou? Que beleza. Cara, o Bill Murray até virar artista cult, ele penou muito, cara. Muito, ele passou muita tranqueira. O Bill Murray é o cara mais cult do planeta, porque ele é exatamente... Ele era um ator de filme ruim, um ator mediano pra caralho. Que foi elevado ao estágio de Deus, ninguém sabe porquê, né, cara? Sim, mas ele fez, né, o melhor filme da década de 90, né? O Groundhog Day, o melhor filme da década de 80, de longe, cara. É o Feitiço no Tempo, isso. Que é o toque do meu despertador. Todo dia de manhã eu uso no exato momento. Cara, que eu Mas olha aqui, vocês estão ligados, eu fui rever recentemente com a patroa pra gente lembrar. E... Vocês estão ligados que isso é uma comédia romântica, né? Ué, daquelas mas... comédias românticas com todos os ingredientes têm direito, né? Mas era jovem. Eu só sei disso. Cara, só a premissa que... Que é diversão, olha. O filme é uma comédia romântica. Sabe o que eu acho que eu gosto desse filme pra caralho, cara? Porque a sátira da média desse filme foi tão engraçada que eu acho que eu não lembro do filme nem da sátira. Bom, voltando aqui nesse filme, nosso querido Bob, eles falam que o mundo é dividido em dois tipos de pessoas: os que gostam de Dave Matthews e os que não gostam. Faz um certo sentido, cara, que eu acho que não existe banda mais de Yuppie do que o Dave Matthews Band, né, cara? Nem sei se chega nesse nível. Você imagina se chegando na... Ou a terceira categoria. Que deve ser 90% da população, que é a população que ignora o que é Dave Matthews Band. Porque tem, eu imagino fã de Dave Matthews como aquele cara que aparece no Alto Fidelidade, personagem do Tim Robbins, sabe? Aquele tiozão que gosta de música húngara, entende de culinária, solteirão velho, que aí fala, pô, vou botar um som aqui. Cara, eu acho que esse cara seria mais um Rio Lewis, assim, não sei. Não, mas não, mas não. De certa forma, o Dave Matthews, assim, é um cara que tentou ser famoso fazendo aquele pop barra jazz, que na verdade não fez nem pop nem jazz. Mas olha só, eu vi sobre isso aí, eu fui pesquisar um pouquinho do Dave Matthews hoje em dia, que tá rolando, porque eu gostava muito de Dave Matthews, mas eu sou um purista, eu gostava dos primeiros discos. Depois, quando rolou aquele Everyday, que foi o disco que popularizou bastante, eu comecei a achar alguma coisa esquisita, mas é exatamente isso, a banda não nasceu pra ser tão pop. Então ele mesmo já falou que ele acha que a banda cresceu além do que devia, sabe? Banda de anos 90, cara. É, porque eles eram uma banda feita. Os anos 90 é a década de fracasso, então... Você não podia fazer sucesso. O Dave Matthews Band é uma banda que reuniu só músico foda pra ficar fazendo palhaçada com esse estilo de jazz. Ah, então, mas... pô, ele falou, era uma banda de, pra tocar em bar, pra tocar pra pouca gente e tal. Quando começou a ter a obrigação da gravadora, aquela coisa do sucesso mundial, eu acho que ficou escrotíssimo. Assim, o Mamonas foi a mesma coisa e, ao invés disso, eles saíram pela tangente. Né? Só pra manter o nível do programa aqui, o Charlie Brown também. Ah, sim, o Charlie Brown sempre citado. Só pra eu vou citar o Renascer agora. Só pra fechar o Dave Matthews Band, já que ninguém gosta de Dave Matthews Band mais, por que dar o American Idol pro Philip Phillips, que é o maior clone do Dave Matthews da história? Até a dancinha o cara faz igual. Aí caiu no conceito, né? Citou American Idol no programa, aí não. Eu não sei nem quem que é essa pessoa. Cara, é eu tive que aprender sobre o Philip Phillips, porque eu vou ver o Bruce Springsteen e ele vai estar no dia. Eu não quero perder o ingresso. Caralho, que pai. Em nono lugar, temos aqui um clássico dos anos 90, o Ace of Base. Puta merda, não. Não aceita. Não, tá aí. Não aceita lá, cara. Não aceita. O Aqua não tá aí, o Ace of Base tá. E o texto é muito bom, que ele fala que a boa gente de 1993 não sabia que queria um novo ABBA. Mas quando All That She Wants chegou nas rádios, foi exatamente isso que o mundo teve. Cara, eu acho Rap Nation um hino dos anos 90. Não, cara, quando eu falo em South Base, o que você pensa? É no South Park, do homem de 96, isso, pô. Cara. Lógico. Tá ouvindo uma banda muito popular na época, hein, South Base? Ah, Saul the Sun. E o homem da caverna batendo no computador, gritando. Já, foi popular já, amigo. Cara, imagina quanto ouvinte tá assim, hã? Cara, Aces of Base? Agora que eles vão ficar bolados, sabe, sem saber. Vamos lá, se você soma 2 mais 2, pode começar a procurar no YouTube. Aliás, não. Vamos deixar os links aí pro pessoal conhecer a... Caralho, esse foi mineiro pra caralho, né, cara? Deixa aí. Vou deixar os links aí. Beleza, eu já botei já a música pra todo mundo, vou botar pra minha vingança. Quem te conhece, não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Não, na real não. Vamos deixar link porra nenhuma, que eu tô editando isso aqui agora e tô vendo tanto que vai ser complicado ficar pegando um por um. A lista tá aí, vocês procuram no YouTube se tiver interesse. Tchau. Em oitavo lugar, aí eu achei injustiça porque caiu naquele lance do One Hit Wonder. É o Spin Doctors. Cara, essa música é os anos 90, né, cara? O Spin Doctors é um dos que os jornalistas protestaram. Falou, pô, o disco deles, né, que é aquele Pocket Full of Kryptonite, eu acho que é isso, não sei. Sabe o nome do disco? Do Spin Doctors? Esse disco era muito clássico, porque eles foram muito... Ele tava na banda de R$9 por anos na loja americana. E o single deles era legal, sabe? E essa banda tem um final meio triste, porque o vocalista teve um problema. O Léo, que é o nosso convidado frequente aqui, gosta de citar isso, que ele fica muito assustado. Que o cara teve um problema bizarro nas cordas vocais, que ele praticamente parou de falar, só que foi por isso que a banda acabou já. Cara, em algum lugar do mundo tem um cara assim, Deus, eu vou ter que dar meu braço esquerdo pra você agora, porque você, né, fez o que eu sempre pedi a vida inteira. Em sétimo lugar, esse aqui eu tenho que admitir, foi o que mais me deixou feliz na lista inteira. Que é isso, é o que mais tá doendo em mim, tô lendo aqui agora. Que isso, você gosta disso? Eu não gosto, não. Vamos falar o que é primeiro. Pronuncia, eu nunca sei a pronúncia certa desse nome. Como chama? Boucher. Não, é o Bush ou Bush. Deve ser Bush, né? Porque é arbusto, né? O pessoal começou a falar Bush depois do George Bush, né? Mas, cara, já existia o Bush velho na época dessa banda. Mas... Não, o nome da banda é porque eles falaram que estavam indo para um show e passaram por várias placas de Shepherd's Bush, que é tipo Conceição do Mato Dentro dos Estados Unidos, então eles puseram o nome de Bush por causa disso. Cara, mas você tem um presente. Meu cérebro, o que eu falei aqui? Eu sentado aqui com autoridade na cinta, cara. Caralho. Gavin Rosday. Nem a mãe dele deve saber essa história, cara. Cara, mas eu não sou um fanzaço, não. Agora, caralho, o Reasonable Doubt é um CD maneiraço. Maneiraço. E Glycerin é um dos melhores singles de todos os tempos. Eu acho que o grunge começou a dar errado aí, cara. Foi aí mas não tinha nada de grunge. Que o pessoal deve ter sido. Então, mas veio ali, né, cara? O som deles não era grunge e não eram da mesma cidade. Mas ou seja, o cara tinha um naipe de Ed Vedder, O grunge começou a dar errado aí. Matou a charada. Cara, se Bush, então, ou Bush, ou whatever, for grunge, então Green Day é punk. O Green Day é um punk pop, pô. Sim. É um grunge pop, mas o grunge já é pop, cara. Ih, cara. Vamos pra próxima. Sexto lugar pra alegria do Saldanha, Hootie and the Blowfish. O Salimena me falou dessa lista, a primeira banda que eu perguntei pro Salimena. Eu acho essa banda uma merda, porque é um Dave Matthews mais pop, mais banda de um cara que fez Harvard, foi bem sucedido, e hoje faz churrasco com os amigos. Som de UP, pô. Cara, é uma merda, sim, isso é uma merda. Quando falo dessa banda, eu sempre lembro do Friends, que eles foram num show dessa banda, que era tipo a banda favorita da Mônica, eu acho, e alguém pegou um dos Blowfish. Cara, que foda. Agora, peraí, só um detalhe. Você lembra do quê? Friends? Ha! Tio, você como alguém que nunca gostou dessa série, cara, fala comigo sobre sua experiência de vida. Só assistia Sons of Anarchy mesmo. Assim, cara, ele é muito hipócrita, cara. Chandler, um abraço. Cara, outro dia eu vi daqueles programas de celebridades que fuderam sua vida com drogas sobre o Chandler. Na verdade, ele fudeu com comida, né? Cara, o mais bizarro. Não, ele engordou quando ele largou as drogas. E o mais bizarro que isso aconteceu. Tá vendo? Não foram as drogas que fazer ele ser uma pessoa ruim, foi largar as drogas e começar a comer. O mais bizarro que isso aconteceu entre duas temporadas de Friends, que Friends tinha mania de parar no meio de uma situação e a temporada seguinte ia voltar exatamente naquela situação. Então o cara tava numa sala com os amigos, conversando com os amigos dele, magrinho. Cortou. Aí vai pra próxima temporada, o cara virou um obeso gigante. Já. E agora em quinto lugar, cara, o mundo caiu. Não sei se você discorda, não, mas o mundo caiu, cara. Ah, mas isso aí tinha que ter, né, cara? Cara, isso aí é a prova que os ouvintes... Não, os ouvintes não. Os ouvintes também. Mas os leitores da Rolling Stone não são melhores que os nossos ouvintes. Tem muito imbecil no mundo. Ou seja, qual que é a quinta banda? Em quinto lugar, o Nirvana. Mom and Dad went to a show. Drop me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please no. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Grandma, take me home. É isso mesmo, ícone morto dos anos 90 ali. O Nirvana tá nessa lista, não tem o Pearl Jam. É um absurdo, cara. Mas sabe o que acontece? É o que os jornalistas escreveram e falaram. Não é possível, o Warrant deve ter se aliado ao Poison e ao Motley Crue e começaram a mandar os fãs mandar mensagem em peso, cara. Pode ser sim. Porque, porra, não é possível que o Nirvana tá... E, cara, vou ser sincero, hoje em dia eu não gosto muito de Nirvana mais não. Na época eu curtia pra caralho, assim, né? Eu acho que é um som que tem a ver com adolescência, rebeldia e tal. Mas, assim, não reconhecer o Aldo Nirvana também, você tem que ser muito imbecil, né? Pois é, lógico, a gente não precisa ficar falando aqui sobre a importância do Nirvana, vai no Google aí que você vai entender. Ainda mais assim, e eu sou o maior fã dos anos 80, né? Pô, essas bandas que você não falou, eu tinha no Poison, adoro, né? Adoro. Motley, Bon Jovi, Firehouse. Só pra não perder, eu costumo um abraço, Lucas Lima. Mesmo o Nirvana sendo responsável, não responsável, né? É idiota falar isso, mas sendo o carro-chefe do assassinato do Rádio Rock, porra. Só por isso já merece meu agradecimento eterno. Em quarto lugar, essa daqui eu fiquei puto. Essa, cara, fiquei essa puto. Não era pra estar aí, não, cara. O Hanson. Falando do Hanson da época do Umbop, que eles depois amadureceram, tiveram muitas músicas boas. E tiveram música boa e tiveram filho pra caralho. Que se juntar os filhos dos três e fazer uma igreja nova já, cara. Então eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que pra uma banda de meninos, né? Tipo, não é nem uma boy band, é essas bandas de família, né? Tipo um Jonas Brothers, eu acho tipo que. Tipo eles... Família Lima. Sim, eu acho que eles tinham um nível até bem bom, cara. Não, tem umas composições que eu acho bacana. Eu não sei o quanto dali é produção e o quanto realmente é talento dos membros da banda, né? Por eles mesmos. É que a... Cara, oh, é talento. Come to you. Oh, I'll come to you. Muito afinado. Oh. I'll come to you. Ah. É talento porque eu acho que depois do, não desse primeiro disco, mas mais pra frente, quem produzia era o irmão mais velho, com cara de cavalo. É o Isaac. Eu tô igual um cavalo que recebeu o espírito. Que cavalo recebeu o espírito? Hã? Você nunca viu, não, na Umbanda, ou melhor, no Candomblé, o cara que recebe o espírito é o cavalo. Ah, a gente vê toda hora, é verdade. Quem nunca foi numa roda de Umbanda? Cara, só tem muito carioca fake, deve ter pesquisado isso pra poder conversar. Não, você nunca viu, não? Você nunca viu, não? Candomblé não tem no Rio, não, só tem na Bahia, fiote. Só tem na Bahia, fiote. Quem te conhece, não esquece jamais. Cara, o Saldanha, cada vez que ele tenta parecer carioca, ele fica mais mineiro. Cara, esse negócio de falar de fiote, eu encontro com várias pessoas na rua e eu chamo as pessoas de fiote. Eu chamo de fio. Ou fio, ou fiote. Aí depois que eu saio, eu falo assim, esse cara deve estar imaginando que eu não lembro o nome dele. Eu fico chamando ele. Mas eu chamo de fim justamente porque eu esqueço o nome. Sim, eu lembro o nome de todos vocês, piores. Em terceiro lugar, eu já ouvi muito, só Deus pode me julgar, o Limp Bizkit. O Charlie Brown dos Estados Unidos. É, exatamente. Não fala assim, cara, porque o Charlie Brown dá uma surra de peru de couro na cara do Limp Bizkit. Porque o Limp Bizkit é muito ruim, cara. Não, eu sei que é ruim, mas na época parecia uma boa ideia. Não. Sabe o que era isso, cara? Faltava Faith No More no mundo, sacou? Porque você sabe que o Faith No More é pai dessas coisas tudo, né, cara? Ah, mas e daí? Foi a banda com mais filho feio, depois do Weezer e Los Hermanos, depois disso foi o Faith No More, né? Sim, sim. Cara, mas o Limp Bizkit, posso falar que eu tenho uma pena. Eu acho a banda uma bosta. Mas vocês já viram aquele Metal Evolution, que é um documentário sobre a evolução? Nossa, isso é ruim pra caralho, cara. É legal, eu acho esse cara um imbecil. Não, eu acho legal o documentário. E aí ele vai entrevistar, tipo, ele tá falando de New Metal, e aí vai entrevistar o cara do Limp Bizkit. Que nem considera meio que o final do New Metal, aquele Woodstock que deu quebra-quebra, coisa e tal. E você vê a cara dele assim de... Pô, não era o que eu queria. Mas esse cara foi a minha ideia. Esse cara é muito chorão, cara. Tchau, ladrão. Eu só fui ver que essa banda era uma merda quando rolou aquele cover do Who, cara. Nu! Nossa, porra, coitado. Behind Blue Eyes. Isso, Behind Blue Eyes, cara. Caralho. Aquilo é deprimente, cara. Esse foi o fim. Mas, ó, já ouvi muito Hot Dog Starfish and the... Não, pera aí. Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Water, yeah. Caraca, que merda. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. Cara, a banda pagando de metalzinho moderno e sendo precursor praticamente do cara andando com as branquelas no carro conversível, né, cara? Sim, sim. Coisa que aí me lembra de mais uma banda que Offspring. Não estava aí. Porra, tinha que tá, cara. Offspring é a melhor banda pop de todos os tempos. Vai tomar no seu cara. Muito ruim, cara. O Backstreet Boys não é tão pop quanto Offspring, cara. O Offspring, depois que nem começou a tentar ser bonito, aquilo ali é uma das coisas mais constrangedoras que eu já Nossa, vi. E aquele clipe da menina que queria suicidar e o Dexter tá com chapinha, cara. Ah, isso aí, né, porra, nem a banda deve ter visto esse clipe, cara. É 2006, que é isso, quando eu vi isso, é tipo, Annie, are you okay? Até o Americana, cara, o Americana já foi a explosão, né? É, o Americana já caiu, né? O Americana eu já acho legal ainda. Porque caiu um pouquinho, né? Tinha um The Kids Until Right, que é uma música maneiraça. Sim, né, sim. É uma música pop maneira. Agora, cara, Come Out and Play, Self Esteem, melhor letra dos anos 90, cara. Não, os primeiros vídeos são muito que bons, cara. Smash, não, aliás, eu acho que eles devem ter até hoje o recorde de álbum independente mais vendido da história, que era um clássico. Sim, né? Sim. É mesmo. Ah, cara, lembrei de mais uma banda que não tá aí. EXNA for the Hombre. Cara, tem uma banda dos anos 90 que é muito lixo que não tá aí. Ugly Kid Joe. Cara, essa é a pior. E eu tava vendo, né, no site, as notícias... Um abraço, Del! Reunião do Ugly Kid Joe. Meu Deus! Acho que nem os pais deles querem que eles se reúnam de novo. Vocês não vão andar com aquele vagabundo de novo, não! Cara, eu não conheço outra... Sério, essa pra mim é um dos maiores One Hit Wonders da história, cara. Essa é mesmo, mano. Ou que o disco aluguei naquela locadora que tinha... O disco é o que tinha um cara mandando tomar no cu. Era aquele... Eu já quase comprei, que ele custava R$9,90 na época, eu já peguei e falei, não... No dia que eu ia comprar esse em vinil, eu vi o disco do Gabriel Pensador e comprei o do Gabriel Pensador. Ah, muito bom, muito melhor. Em segundo lugar, cara, oh, esse só não é melhor porque não tá em primeiro, cara. Cachorro como morto, Mr. Ruim, cara. O Nickelback. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how. Tá, tem alguém no mundo que gosta de Nickelback? Os cowboys canadenses, o Cabecinha gosta de Nickelback, se bobear até hoje. É, o Cabecinha, não sabe, um cara que manda bem pra caralho. O Cabecinha é conhecido pelo seu bom gosto musical. Referência pra alguma mas coisa. Mas essa banda eu achava importante ela existir pra eu poder ver as imagens do vocalista de vez em quando, que é a pessoa mais feia da história do rock. Cara. Ele é bonitão mesmo, né? Incrível. Aí só que o cara foi se arrumando, cortou as madeixas, acho que fez aquela cirurgia pra encolher a orelha, sabe? Escola a orelha na cabeça. Sabe quem que ele tá casando agora? Quem? Cara, eu sei porque o Steel Panther, que é uma das minhas bandas favoritas, vai tocar no casamento deles, cara. Caralho, sei, isso não? Diz muito sobre a banda, hein, cara. Vai ficar bolado. Isso diz muito sobre a pessoa ter a banda favorita e Steel Panther. Why do I have to go and make things so complicated? Não, mas essa mulher não... April Lynch? As definições de vírus foram atualizadas. Que o vírus no cu. Ah, April Lynch, vim. April Lynch, vim. Que não que são reventou? Ela mesmo. Mas ela não era casada com aquele rapaz do São Florian, que aliás... Não, São Florian já é 2000, ó. Ah, tá. Agora só, então, antes da gente falar do primeiro e óbvio lugar, tem muita banda merda. Cadê aquela Extreme? Nossa, essa é ruim pra caralho. Do Nuno Bittencourt. Cara, se eu não gosto dessa banda... E do Gary Cherone. Sim. É, Papa Roach, cara. Papa Roach eu acho que é uma das piores. Porque Linkin Park. Stand. Stand, caralho, é mesmo. Life. Quando essas bandas, elas tinham os piores de todos os mundos, né, cara? Porque, tipo assim, eles tentavam rebuscar o negócio, tentavam ter o street cred do gueto ali. Sim. E tal. Só que eles mantiveram a amargura do grunge, né, cara? Tudo era xingando a vida. Nossa, como o Stand, eu sofro, né, cara? O Stand não tinha um clipe que o careca não tava em pé, né, cara? Tudo era ajoelhado olhando pro chão. É, e eles, tipo assim, eles se abraçavam e choravam. E se olhavam aqueles caras com piercing na boca, chorando. Sim. Cara, que época ruim, né? Lembra que tinha VH1, tava saindo VH1. Pô, mais uma opção de clipe. Né? Você tinha dois canais pra mostrar o mesmo homem velho chorando. Saldanha, lava sua boca antes de citar o Fastball no meio dessas bandas, tá, cara? Cara, VH1, você é eternamente grato. Que foi no Vietnã, na tua casa, que eu conheci Styx. Don't worry, gato, Mr. Avato. Muito foda. Em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, um abraço ao Creed. When you are with me, I'm free. Scott Stepp e companhia, uma banda de white new metal. Puta, cara. Que tudo errado. Como se não bastasse, ainda é cristã a banda ainda. Coisa horrível, cara. E, pô, acabou, na verdade, com o melhor nome dos melhores personagens do The Office, né? Que é o Creed. O Creed é sensacional. O cara tem um nome tão fudido, mas ele é tão bom que até compensa, né? Mas... Mandar um abraço também pro Dente de Sabre, que era a minha referência, além do Apollo Creed. Só uma coisa aqui que a Rolling Stone escreveu que foi brilhante. Quando vazou a sex tape do Scott Stepp, vocalista do Creed, recebendo um boquete ao lado do Kid Rock, o Kid Rock declarou que a maior vergonha ali era saber que ele costumava sair com um cara desse naipe. Pô, venhamos que o Kid Rock não deve ter vergonha de muita coisa na vida dele. Mas isso é diz isso, muito exato, sobre o Creed, cara. Por isso que a frase é fantástica. Até o Kid Rock tem vergonha da banda, cara. Se o Kid Rock tem vergonha de você, meu amigo, você me dá licença, mas você tá muito no lixo. Então, a nossa panelinha de amigos, a gente tinha vários fãs de grunge, eu incluso ali, né? A gente gostava de Pearl Jam, Nirvana, andava de camisa xadrez e tal. Aí eu lembro uma vez que o supracitado Léo Martinelli virou e falou: cara, tem um som aqui diferente, som maneiro, cara, escuta isso aqui. Aí ele me passou o primeiro CD do Creed, que se chama My Own Prison. É o título que tem um cara abraçado e se prova em posição fetal sofrendo na capa. Sim. Eu ouvi e falei: cara, maneiro, hein, cara? Som maneiro, meio Seattle, que pegada diferente. Cara, a gente curtiu o Creed no primeiro, no segundo disco. Só quando a gente viu o clipe de Higher que a gente percebeu, falou. É porque a gente ouvia só o som, sabe? Então, tipo assim, era mais tipo o cara que gostava do Village People, que achava os caras divertidos. Porra, mas o cara depois que vê a imagem, o cara tem que gostar mais do vídeo de Kipo, porque ele gostava. Opa, tava no Astro Azul e não sabia. Cara, mas a gente viu o clipe de Rair, aí na hora a gente falou, caralho, essa é a banda? Que vergonha, né? Aí rolou aquele negócio, a gente se reuniu e falou, galera, deu, né, cara, vamos admitir que... Nunca gostei. Mas Cabecinha jamais negou o amor ao Creed. Cabecinha comprou o terceiro álbum. Cabecinha tem um quadro do Creed no, pendurado no quarto dele. Essa capa que você descreveu, eu sei, conheço ela bem, porque toda vez que eu jogo FIFA na porra da casa dele, eu vejo um homem. E é muito legal que ele tem vergonha, ele trocou o quadro do Creed pelo do Pearl Jam. Aí sempre que ele não tá olhando, a gente troca e volta o Creed pra posição principal. E como acusar a idade, né, cara? Trocou o Creed pelo Pearl Jam. Cara, te digo o seguinte, me incomoda mais o Pearl Jam do que o Creed. Pois é, o Ed Vedder também, né, cara? Cara, mas o Pearl Jam atualmente é uma meio que uma chutação de cachorro morto, porque o Pearl Jam, ele tem os mesmos fãs que tinha nos anos 90. É uma banda que pelo menos tá ficando velha decentemente, tá parando de... O Pearl Jam hoje tá maluca. A banda envelheceu junto com os fãs. Sim. Então, cara, pra mim, o Pearl Jam tá nos anos 90, igual o U2 tava nos anos 80. Sim, exatamente. Igual o Dire Straits tava nos anos 70. Mas, pô, são bandas... Banda de tiozão chato. Mas tiozão... Aqui, vou botar um rock and roll aqui pra você ouvir. Aí bota aquela bosta. Sim, mano. Não... Mas, pô, são bandas que mereceram com decência. Então tá, já admiti aqui, ainda tem os dois primeiros discos do Creed oficiais aqui e de vez em quando escuto. Escuto. Cara, sem comentários. Próximo bloco. Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. Eu tava vindo pra cá, resolvi parar no supermercado, que eu tava com fome. Na hora de entrar, um indigente, por assim dizer, me faz o approach, né? Me dá o cutuque. O cutuque sempre complicado. Eu achei que o cara ia pedir dinheiro, né? Porque eu tenho uma percepção muito boa. Falei, ó, esse cara é mendigo, vai pedir dinheiro, né? Ao invés disso, ele falou pra mim o seguinte: você pode contribuir com alimentação, ele queria que eu comprasse uma comida pra ele. Já falou isso com você? Já? No supermercado, você entra no supermercado? Cara, isso é o novo clássico. O cara, hoje em dia, ele pede sempre uma quantia. É... Ou ele pede pra você entrar. O que é uma quantia? É uma quantia da poltrona. O cara ou pede pra você comprar uma coisa pra ele, quando o cara realmente quer comida, justamente pra desvencilhar dos caras que pedem R$3,50 pra tomar pinga. Sim. Quando não, na verdade, não é pra tomar pinga, é pra comprar crack, todo mundo sabe. Sim. Quando o cara me pede dinheiro em bar, eu só dou dinheiro se for pra comprar cachaça. Eu faço o contrário. Eu vou lá, compro a cachaça e dou pro cara. Mas o cara fala que é pra comprar cachaça e te engana pra comprar crack. É isso que eu tô falando. Eu tô num nível diferente desse pessoal, cara. Eu só dou dinheiro se for da cachaça. Enfim, comigo eu falei, pô, eu fiquei tocado, né? Saí, o cara foi até simpático. Normalmente esses mendigos, parece que você deve alguma coisa pra eles mesmo, né? Que eles são agressivos. E aí entrei... Estou generalizando aí. Você aí que é mendigo. Tá ouvindo esse podcast? Porra, te considero, cara. O mendigo que ele paga lá na house toda semana pra baixar o mimimi. Valeu. O dia que a gente atrasa, ele fica puto que ele paga duas vezes. Então, eu imagino que ele chegando lá, né? Aí ele vai ouvir, dá 30 minutos, dá pau no play e tem que pagar mais meia hora, cara. Tem que mendigar mais uma hora lá fora pra ouvir o resto. Olha, que temos um ouvinte nosso no Twitter que deve ser mendigo mesmo. Deve estar reclamando direto. Mas enfim, entrei, cara, sério, eu escolhi as minhas coisas em 2 minutos, cara, pra eu escolher a parada pro cara, eu falei, pô, vou comprar uma carne maneira pro cara, mas eu... Um picanha argentina pro cara. O cara não te especificou o que ele queria, não? Não, cara, aí que tá, o cara falou, pô, você pode colaborar. Isso é muito science, cara. Não, o jogo deve ter ficado assim, porra, se eu levar um negócio fodido, o cara vai achar que eu sou merda, mas também se eu levar uma coisa assim... muito caro, o cara vai achar que eu quero comer ele. Eu fico medindo. Não, cara, eu fui igual o clipe do Fake Plastic Trees do Radiohead. Eu fiquei andando fileira, subindo, descendo, correndo pro mercado de braço aberto, vendo as paradas, até que eu decidi. Aí ele pensou, proteína, o cara precisa de proteína. Eu te falo que eu pensei isso mesmo. Caraca, cara. Porque imagina, você perde pra um cara, um filhinho de papai comprar um negócio, mas você volta o cara com um saco de granola, cara. Puta que pariu. Mas granola tem mais carboidrato do que proteína. Não, entendi. Saco de carne de soja. Aí eu não. Mas o problema, cara, é que proteína é uma fonte mais difícil de você encontrar, né? Ela é mais cara, quero dizer. Você não consegue. O mais barato é ovo, que foi a minha primeira opção. E queijo. Hambúrguer não é proteína, não? É, mas é mais gordura, né, pô? O cara precisa de ter... Oh, vou tomar seu... Mas eu pensei, cara, o cara é mendigo, ele talvez não tenha nem onde cozinhar, mas cara. Mas quem é pior, cara? O mendigo ou o personal trainer de mendigo? Você se tornou, velho. Nutricionista do mendigo. Pô, cara, você é mendigo do Bretos aqui, do Cascatinha. Se você quer que eu te apadrinhe, eu vou te transformar num ícone da... do fisiculturismo mendigão. Vou te transformar numa máquina. Cara, já temos um roteiro pro Rock 7 já, né? No Rio, um dia eu tava andando, tipo, no bairro nobre do Rio, perto de um lugar cheio de playboy, gente de cachecol. É, Botafogo mesmo. Aí, um casal de mendigo, assim, no meio da rua, perto do cinema ali, deitou um carrinho de compra, fez uma fogueira dentro, tocou fogo, tipo, 3 horas da tarde, e os dois deitados do lado, tipo, meio que cozinhando, grelhando uma carninha. Os dois deitados, assim, tô em casa... O que esse povo tá passando aqui do meu lado? Que bosta é essa? Só quero saber qual ouvinte que ouviu essa história e não achou que ia terminar em sexo, né, cara? Porque... Não, os dois mendigos deitados, eu juro que isso me passou pela cabeça um momento muito engraçado. A minha mulher que tem um azar tremendo, minha senhora, toda vez que ela sai de casa, ela vê mendigo cagando, cara. Mendigo e mendiga. Agora, eu achei que ela fosse ver mendigo trepando. Ela trabalha nos lugares bonitos do Rio, ali no centro do Rio, perto de Campo de Santana, Praça da Cruz Vermelha, só lugar bonito. E aí, ela fala assim que mendigo arriando as calças, descendo o barrão mesmo, diversas vezes, cara. Concluindo a história, então, cara, decidi comprar... O mais puro dos carboidratos. Whey protein! Resolvi comprar os carboidratos refinados, né? Uma bisnaga de pão, cara. Mas eu escolhi a bisnaga mais maneira, velho. Porra. Que filho da puta, o cara comprou o artigo mais barato do supermercado. Não. É um jeito de justificar. Foi... Comprou 1 quilo de sal, é o que ele tá precisando. Foi 6 pau, cara. Foi assim, eu gastei mais com o mendigo do que comigo. 6 pau a bisnaga de pão? É aquelas que tinham... Aquela recheada. Foi São Paulo? Não. Tinha queijo, presunto. Pô, só paulista que é otário o suficiente pra pagar 6 pau. No... Isso, você aí que é paulista. Sem ouvir de São Paulo, pode ficar falando. Essas coisas merecem. Teve outro ali tirando que o sotaque... O cara, não, a gente só ouve em Guarapari. Como alguém que já morou em São Paulo 1 ano quando era criança, eu me ofendi de ver um cara que nasceu na roça em Santana do Jacaré. Onde você nasceu? No Rio de Janeiro, bairro de Campo Grande. Ah, filho da puta. Não tem Santana do Jacaré. Morei em Santana do Jacaré. Filho da puta. Concluindo a história, então, saí do supermercado. O mendigo saiu de ouro. O mendigo realmente. O mendigo vazou, fiquei com o pão pra mim. Cara, tinha que me ver dirigindo o carro. Cadê você, cara? Tocando a música, né? Tocando Fake Plastic Trees mais uma vez. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber. Na verdade, não era um mendigo. Era Jesus. Exatamente. Você sabe que ele tem esse poder aí, né? Peraí, quer dizer que eu aprendi? Que lição que eu aprendi? Jesus é tipo um doppelganger. Ele e Jesus tá aí só pra te trollar. Ele assume formas e bate na porta da galera cada hora de um jeito. Não, mas ele tava me testando? Ou ele tava testando quanto você ia gastar com ele. É, não. Na verdade, Jesus esperou pra ver se você ia fazer a caridade, só que você demorou tanto por causa do frescura que ele já riscou e falou assim, não vale nada. No céu até tem espaço pra pão duro, mas baitola vai ter conta aqui. Cara, beleza, a gente também não tem ouvinte homossexual, a gente pode xingar todos eles. Homossexual é um cara que ama outros rapazes. Baitola é quem fica de viadagem. Porra, você, todo mundo sabe disso. Por lá nisso, vocês viram meu imã de geladeira novo? Eu vi e é fantástico, já tirei foto, a gente não. Coloca aí. Gay! Caralho, velho. Por quê? A única pergunta que eu tenho a fazer é por quê? Esse imã de geladeira foi um presente de um amigo meu, e eu já tinha visto na casa dele, gostei demais. É um cowboy de bigode, lenço no pescoço, peito nu, sereio. Cara, isso me lembrou, sabe o quê? Peito depilado nu. E ele tem glitter no rabo de peito. Sim, muito. O filme Cabin in the Woods, lembra desse? Um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Sim, muito bom. Eu lembro que tinha um dos operadores que o sonho dele é que o Merman fosse o vilão do filme. Tá aí o Merman. Isso aí, nós vamos deixar a foto então. Cabin in the Woods é o quê? Aquele do diretor do Vingadores. Cara, eu vou te falar o que é. É o terceiro melhor filme de terror que eu vi na minha vida. Eu não vejo filme de terror, tem medo. Não, mas esse filme não é de terror, não, cara. Por isso que ele é maneiro. O preço do pão, na verdade, foi meia. Meia? Meia. Talvez seja por isso que Jesus saiu da parada. É, você escolheu o ponto demo aí. Mas aqui, na vida de solteiro vai ser o quê? Como assim, vida de solteiro vai ser o quê? Ué, seu bloco é esse, porra. Não, foi isso que aconteceu, na minha semana foi isso. Caralho! Ué, aí ele me pergunta por que eu não tenho inveja de gente solteira. Tomar no cu. Cara, desculpa, ué. Vida de solteiro, você vem contar a história de mendigo, que beleza. Não, eu vi o mendigo, eu tô solteiro, pô, é vida de solteiro, cara. Sat out on the porch, wondering which counter to touch next. God bless Texas. Mais uma vez, não vou falar de nada que eu odeio, vou falar de coisas que amo. Estou no olha essa peru, então, no seu vlog. Beleza, você também se reclama saudando, você gosta de devolver a minha moeda, né, cara? Você é muito inteligente. É que, aliás, a gente tem que trocar, eu vou ficar com o nome pro bloco Contra o Mundo, porque agora eu sou reclamo. E você só fala bem das coisas? Cara, eu tô pensando o seguinte, porque antes da gente começar a nossa gravação de podcast semanal, a gente fez uma pequena experiência gastronômica. Orgia gastronômica, por assim dizer. E aí eu tava pensando, cara, o que é a base de uma alimentação sustentável e saudável hoje em dia? Seu cu. Obrigado. Lembrando do vídeo da comida que não foi ao ar ainda, mas se você achar essa piada ruim, não escutem com o da comida que só tem essa piada. Cara, mas o Diogo fala disso, a gente chegou aqui. Uma ideia, porra, vamos fazer Buffalo Wings, que é uma parada saudável. Sim, eu tava no supermercado hoje e eu vi que agora tem aquele corte congelado da Sadinha. Tu faz uma pergunta aqui, porque o Diogo morou fora 3 anos, ele falou inglesinho, nini. Asinha de frango, fizemos Buffalo Wings, não é Buffalo, não é Buffalo. É o nome do prato, né? Brasileirado, Buffalo Wings. Toma no cu, Buffalo Wings por quê? Asinha de frango, meu amigo. Falar nisso, eu lembrei aqui do nosso grande amigo Ricardo Coimbra, que falou um negócio genial sobre os estrangeirismos. Ele fala, você é publicitário que gosta de destilar seus termos em inglês aí, acha que tá abafando, na verdade você só parece o Supla falando. Ai, cara, manda bem. Consegui bater nas duas piores coisas do mundo, né? O Supla e publicitários. Oh, mas enfim, aí fizemos o Buffalo Wings. Buffalo Wings? Aí o Diogo fica assim, não, porque saí engordando com essa tal geração saúde e trouxe a porra de uma lata de beijinho. Aplicar. Chegou que não ficar lata de leite moça na mão, falei, caralho, ele vai tomar leite condensado da lata. Vou falar, aproveitando e mandando um abraço para as garotas que escutam aí o Mimicast. Um beijinho de corpo pra vocês. Garotos que escutam o Mimicast, vai procurar outro programa. Já me falaram que tá muito bom o tal do Fronteiras da Ciência, só tem gatão lá. Só tem gatão. Pra vocês vai tá, ó. Vocês vão ser musa do Fronteiras da Ciência. Diogo, faz um podcast especial pra você levar essas mulheres pra lá, cara. Olha, já recebi propostas aí. O Cico falou que quer montar um podcast de história. Vou fácil. Esse vai ser bom, hein, cara. Vai. Esse vai ser bom. Aguardamos ansiosamente pela história. Eu e o Cico. Mas olha só, então eu vi que a Sadia tá vendendo os cortes congelados e tem um corte que é só aquele meio da asa, que era, sempre foi o que eu mais gostei ali, porque a coxinha da asa eu acho que ela tem muita cartilagem e tal, e a ponta da asa não tem carne nenhuma. Eu falei, cara, eu vou fazer Buffalo Wings, vai ser hoje, sacou? Aí eu entrei no 3G de Juiz de Fora, dentro do supermercado, demorei, sério, 15 minutos apoiado no carrinho, tive que trocar até o sorvete que eu tava comprando, tava derretendo, que beleza. E consegui a receita. Opa, tem sorvete aí. Tem sorvete de flocos. Flocos, e aí eu botei isso na cabeça, compramos os ingredientes hoje e eu, Saldanha, fizemos o Buffalo Wings aqui. Deu certo. Teve bom. Mas esse alimento não come a pele do frango. É, isso é bizarro, cara. Cara, olha só. A pele que tá torradinha, eu como, porque fica gostosa. Mas aquela pele que acabou cozinhando mais do que assando... Fica deliciosa, pô. Não, cara, você tá comendo pele. Você sabe que aquilo ali é pele. Pele murcha, pele mole. É pó dos fundos. É o prepúcio da asinha, né? Ain't you heard? We're eating birds tonight. All different types of birds. Quail, hen, guinea fowl. I don't even know what the f*** that is, but I don't give a s***. Cara, mas vocês não sabem o negócio principal da asinha, na verdade, que vocês não fizeram. É, você tem que pincelar a asinha de quando em quando para manter umedecido. E aí, ao invés de ficar, que nem ficou, né, soggy, né, ou seja, aquela lance emplastrado. O quê? Emplastrado, né? Ah, papito! Manda mais uma, papito! Fica aquele lance soggy, assim. Sete zonas. Quando você dá pinceladas, né, quem ganha? Adivinha o que o senhor tá fazendo agora? Ah, que baixão. Pincelando o piruzinho dele, Ele acaba ficando crocante, né? Como o nosso professor de inglês, eu tava sério, pelo menos ele não falou se você pinta como pinto. Que beleza. Mas essa é minha dica. Você que quer cozinhar asinhas, faça um cremezinho, pincele de quando em quando. Mas o maior problema dessa asinha que a gente fez é que a gente resolveu, pra pelo menos o negócio não matar a gente do coração hoje, já, a gente, em vez de fritar a asinha, que seria o certo, a gente fez ela assada e a gente usou aquele saco de... um saco plástico pra você assar dentro pra assar mais rápido, porque senão não ia dar tempo. Então acabou cozinhando. De onde você ouviu que fritar a asinha é o certo? O certo é assar, cara. É muito mais gostoso. A receita, viu? Você fritava e depois assava. E a asinha do Piriá, a melhor asinha da história de Juiz de Fora, falecido Piriá, era frita. Deixa eu então fazer uma revelação bombástica pra vocês. E aí eu tenho que falar o termo em inglês, porque só existe em inglês. Fritar asinha não é fritar que você estava fritando, não, que é o pan fry, né? Que eu chamo de stir fry, que você coloca na panela. Já perdi, não entendi metade do que você está falando. É o deep fry, você tem que colocar numa parada que está imersa em óleo quente. Mas a gente. Isso não. É fritar pra gente. Exato. É o que a gente queria fazer. E vocês não fizeram isso, vocês passaram. Não, a gente falou que não fez. Fizeram stir. Pô, vocês falaram que não fritaram na assar. O que vocês fizeram então? Não, pô, a gente assou, não fritou. Mas assar é o certo, vocês não assaram por tempo suficiente. Depois eu vi o Salimena fritando na frigideira. Não, mas ao invés de energia, a gente fez aquilo ali pra dar uma ficar um pouquinho mais crocante. Quase pra dar uma crocância. Sabe por quê? É porque, como a gente usou o saco pra assar mais rápido, o líquido, em vez dele cair, ele fica preso no saco e acaba cozinhando um pouco. Esse que é o problema. Aí elas ficaram parcialmente cozidas no líquido. Mas, cara, você sabe quanto tempo que leva pra fazer uma asinha no forno ficar crocante? Como você pôde perceber, não. Pelo menos, cara, meia hora de cada lado. A 180 pra colocar 20 minutos cada lado. E era 1 quilo de asa e a nossa coisa era pequena, não tinha como virar todas elas. Então a gente botou num saco e deixou lá dentro. Mas o que deixou mais chocado, na verdade, foi o fato que vocês não sabem comer asinha de frango. Caralho. Temos o conhecimento. Caga regra pra comida. Não. O cara caga regra pra um prato francês, uma porra assim. Mas como se come asa de frango, Diogo? Primeiro enfia no seu cu. Depois, tô curioso. Depois você roda. Olha só, o ouvinte aí que é um pouco mais, não precisa ser sofisticado não, eu tô falando inteligente do que o Saldanha ou o Salimena, que não é muito difícil, vai entender que pra comer... O ouvinte agora é mais inteligente que a gente. Que isso? O ouvinte aí? Pô, é versão de cara, valores. Você prova que o ouvinte é retardado, que o ouvinte cai na conversinha do Diogo. Não, os ouvintes, tudo bem. As ouvintes eu nem comento, cara. Aliás, tem uma nova aí, né? A Carol, né? Da Bahia. Ela me passou o ICQ dela, o Mirky, o canal do Mirky. Cara, se isso continuar assim, eu vou fazer de objetivo de vida arrumar uma mulher pro Diogo pra casar, pra parar com essa merda e apagar esses comentários antigos. Aliás, toda vez que tiver no mimimi, gente, no Twitter, e tiver gente falando de mulher, ou é o Salimena ou é o Saldanha. Nunca falo isso, não. Nós adoramos o assunto. Você pode ficar tranquilo. Não, e pior, hoje eu tava vendo o Diogo debatendo de tarde com as mulheres o dia inteiro, e alguém falando, não, só pode ser o Salimena que tá falando isso. Gente, eu tô trabalhando, eu tenho um trabalho, tá? Eu também, mas eu abro exceções. Enfim, você aí que é um pouquinho mais inteligente do que os dois, que não é muito difícil, você vai perceber quando você come. E aliás, você jogou fora o cemitério de ossos? Já. Ah, cara, você tinha não, que ver... Não, guardei pra posteridade, tá no meu guarda-roupa. Você tinha que ter visto, cara, como é que ficou, pô, um pedaço como de... Como já dizia, Cole Weathers no Arrested Development, você pega esse osso, coloca numa sopa, você vai ter um cozido gostoso. Mas olha só, se você ver esse cemitério de ossos, você vai ver que nos ossos deles tinham muita carne, muito pedacinho de pele e tal. Tem um método de você comer asinha de frango. Eu falar... sei, igual o velho chupando dentadura, não é isso? Que você bota o osso inteiro, mas não sai um... Uma pelinha ali. É, igual eu chupando peru, esse mesmo. Então, continua. Vou conversar com o ouvinte aqui agora e ignorar essas duas amebas aqui. Você pega o osso, cara, vou tentar explicar. Você aí que está ouvindo, pega uma asinha de frango agora, você vai ter dois ossos ali. O menorzinho, você vai quebrar e puxar. Eu só tô pensando qual que vai ser a piada que eu vou fazer pra ir diminuindo isso na edição. Aí depois você pega o osso e enfia no cu. Enfim, vai ter um vídeo aí explicando como é que ouvinte, faz. Ouvinte, você que pediu pra gente gravar bebendo, agora aguenta. Leitura de e-mails. Mais uma leitura de e-mails do Mimimi, dessa vez referente ao episódio de dinheiro, No Tengo Dinheiro. É o episódio de falta de dinheiro. Não, cara rico. E eu já tenho um recado pros ouvintes, já vão começar a mandar e-mail referente ao programa, né? Seria importante. Hoje vocês vão ver que só teve e-mail, aliás, não tem nem tema, né? Nada, tudo foi aleatório. Não, a gente teve o recorde de um e-mail sobre o tema. Já tiveram as mensagenzinhas, né? Mas o e-mail mesmo sobre dinheiro. Não. É todo mundo ricão, né? Só temos 20 milionários só. É. Ninguém tem só de pobre. Não, mas o pior é que a gente teve 40 e-mails. Não foi falta de e-mail, foi falta de e-mail do tema. Então, por favor, escuta o cu do temático da semana e fala sobre o cu. Em compensação, umas historinhas de negócio de amor, nego falando de derrota, de amor. O que vocês estão mandando isso pra gente? Cara? Aqui, gente, o pessoal do Nerdcast tem um programa de Dia dos Namorados que tá pegando e-mail agora. Isso. Manda pra eles. Ninguém tá querendo saber o fracasso das suas vidas. Pois não. É, mesmo porque se você mandar pra gente, vai ter 3 pessoas que vão saber da sua história. Se você mandar pro Nerdcast, pode dar a sorte deles lerem lá e aí o Brasil inteiro vai ficar sabendo. Sim. Vai sabendo tanto que você é encalhado, tanto que você é fracassado. A gente é fracassado demais. Para de mandar isso pra gente. Então, começando aqui com o único e-mail do tema foi justamente do Ricardo Capelano, grande Capelano. Aliás, ele sempre salvando os e-mails do tema, né? Sim, o Capelano é um cara que é exemplar, ó. Ricardo, jamais abandone-nos. E ele comentou, o Salimena falou no programa sobre ele procurando o apartamento que ele teve que pagar de casal gay. Ele fala que pela lógica das imobiliárias de Juiz de Fora e pela lógica da corretora, também não pode duas mulheres solteiras alugar, porque o nego vai achar que é puteiro, que é casa... Mas geralmente é, né? mas não é, cara, porque... Se você tivesse alguma puta que se administra, que não precisa anunciar no... Aqui a gente tem um classificado do Tribuna de Minas, que é um jornal de 300 mil exemplares. Cara, vou contar uma história aqui. Eu, uma vez, por causa do negócio de RPG, eu queria mandar um anúncio no classificado de puta. Tipo, caralho. Era negócio de live action. E não pode, você tem um formato. Os anúncios são todos iguais, porque só pode ser daquele jeito. Você não pode colocar uma coisa tipo cifrada, alguma coisa no classificado de puta. Como assim, cifrado? Que isso, não, eu queria colocar uma mensagem. Si menor. Procuramos alguém pra jogar. Não, cifrado no sentido de ter uma mensagem escondida ali. Tipo, você não pode. Cara, sabe por quê? Botar anúncio no jornal é muito barato. A quantidade de nego trolando o jornal que ia ter. Isso era exatamente isso. Só que não. Você tem lá, tipo. É aquela coisa, carinhosa, bumbum guloso. Aquilo ali é padrão. Eles te dão, tipo, 5 modelos de anúncio. Bumbum guloso. Então, aquele negócio vem com surpresa também, tá nisso? Sim. Tem 5 modelos de anúncio, cara. Eu fiquei bolado com isso. Enfim. Acabou, então, o e-mail temático. Acabou o dinheiro. Acabou, fala sobre dinheiro. E o Matheus Marques falou o seguinte. Fala, rapaziada do Mimimi. Falou que é o jeito de fu... De fu... de iniciar um e-mail. Como é que é? Default. Falou que escreve primeiro. É o jeito default, mano. Vamos começar. Default. Escrevo primeiramente para dizer que vocês ganharam minha atenção. Isso logicamente não significa nada. Olha que bom, um ouvinte bem consciente. Yeah. Mas leve em consideração esse feedback positivo de uma pessoa que usa iTunes. Ele diz que usa apenas para procurar novos podcasts e também sofre de trifofobia. Ha! Tripofobia, né? Eu falei errado aqui o programa inteiro com as pessoas com ela. Eita. E ele disse... Ou seja, você também tem medo de buraco. Puta que eu pariu. Mas ele falou que acima de tudo ele tem salvação porque não usa Crocs. Muito engraçadinho, Matheus Marques. Muito bom. Ele falou que se o filho dele usasse, ele compraria o pin do Homem-Aranha. Ah, não. Aí subiu no conceito de novo. Brincadeiras à parte, sabe que conheço uns 20 podcasts relativamente novos, mas o de vocês realmente me ganhou. Aê! Vocês são engraçados, eu sei que esse papinho de vocês me fizeram rir no ônibus, já tá começando a irritar, mas pela primeira vez isso ocorreu comigo. Cara, não esse tá. Eu digo, não irrita, viu? Não tá. Eu já ri tanto de podcast no ônibus. Vai me irritar se você começar a mandar assim, porra, me fez rir na Mercedes, coisa e tal, e eu aqui de graça. Então, tipo, enquanto estiver rindo no ônibus, é de pobre pra pobre. Quando vocês estiverem rico e eu pobre, eu vou ficar puto. Aliás, teve, não lembro quem que foi, cara, uma menina postou uma foto no Twitter da amiga dela rindo. Parece, isso foi maneiro, isso foi legal. Parece que era do nosso podcast, que ela tava numa biblioteca estudando, né, pra faculdade. Não tava isso aí, que exemplo feio. Tá, nós estamos na biblioteca, no lugar de estudar, gente. Fazer que nem o Nerdcast. Pessoal, vocês têm que ter um pedagogismo, né? tem que correr atrás da vida, ser alguém na vida. Não pode... É não, para de viver e escuta a gente mesmo. É, a gente quer te arrastar pra baixo, a gente quer que você não dê nada na vida e morre debaixo da ponte. Aliás, larga essa porra dessa faculdade e vai virar camelô. Aí ele falou, por favor, continue fazendo isso até dar dinheiro, e ele vai fazer o possível comprando futuras canecas personalizadas ou até mesmo clicando em banners personalizados. Cara, a gente podia fazer uma linha de dildo. Sim. Cara, caneca. Eu não entendi esse apreço pelas canecas, cara. Eu só vou comprar caneca quando quebrar as de casa, e as que eu tenho aqui são aquelas genéricas, caneca azul. Cara, eu concordo, mas eu tava andando. Caneca amarela. Tava em São Paulo, passando numa galeria, na Frei Caneca que eu estava. Olha, cara. Pra você, saudade. Que mundo é esse, hein, cara? Que coincidência. Eu não preciso fazer mais piada. E aí eu encontrei uma. Como é que a gente vai dizer? Uma canecaria? Não, isso não existe, não pode inventar, pô. Que fica do lado da cupcakeria do lugar. Sim. Se bem que eu já morei em cima de uma loja especializada em puffs. Pufferia, sim. Muito bom. Cara, que piada ruim, né? Cansado, né? Eu odeio essa vida, né? Vai suicidar e pula e cai em cima do puff. Por que eu falei isso, cara? Porque o cara falou que a gente é muito engraçado. O Matheus, é isso que você ganha. Ele termina o e-mail dizendo, aperto de mão masculino. Então, uma lambida no seu cu, Matheus Marques. Como é que eu não contei, caralho, o negócio da canequeria? Ninguém quer saber mais, não. É, eu encontrei uma caneca do Calvin Haroldo lá, Vares. Foi a primeira vez que eu falei, caralho, uma caneca que eu quero comprar. Pois, cara, eu me interesso se eu ver uma imagem que eu gosto assim. Eu botaria um pôster, usaria uma camisa. A caneca vai ficar guardada e poucas pessoas vão ver você com aquela caneca. Aí que então, caneca é aquela coisa do cara que trabalha em escritório, em ambiente corporativo, e ele coloca em cima da mesa dele uma caneca pra colocar caneta. E uma caneca onde ele realmente bebe as coisas. Então são duas canecas. O único cara que exibe a caneca pros outros é o Michael Scott. Aquela caneca, o World Best Boss. Muito bom. Até aproveitar e mandar um beijo aí pra minha ex-namorada, que eu dei caneca pra ela também, no Caviarudo. Um beijo, Lara. Acho que esse é o maior e-mail que esse programa já recebeu, e ainda assim o Diogo quer ler. Olha só, começando então. Ah, o mais importante, eu vou falar que eu só vou ler porque ela mandou uma foto com esse e-mail, que é a Mariane Gasparito. Todo mundo quer ver. Cara, quando olha, eu falei, quando vai, eu falei vai ficar que... aquele outro homem lá ciumento lá. Sidney Rodrigues. Que é isso, gente? É um cara apaixonado da Gasparito. Da Gasparito vem logo em seguida o cara falando, beleza de comentário. Beleza. Então vou começar, tem três parágrafos e aí no quarto parágrafo ela fala, tá, isso é irrelevante. Obviamente não vou ler. Se é irrelevante, foda-se. Se você falou que é irrelevante. E aí, resumindo, ela saiu pra balada, colocou um short menor que o salário dela. E olha que ela é estagiária. Que beleza. Esse é o único link com o programa de dinheiro que tem no e aí, cara, isso aqui é muito engraçado, assim. Comecei a dar mole para todos os caras possíveis. Em caixa alta. Cara, isso é muito fake de homem, cara. A gente não pode... Não tem, né, cara? É muito fake. E ela fala, o primeiro foi um bonitão meio bobalhado. Ele era comprometido. Pensei que não teria culhões pra adultério e sair fora. O segundo... Cara, pior que... Ela deu moral pra um amigo do ex dela. Só que... entre aspas também. Gente boa, mas feio pra caralho. Ou seja, vazou. Daí... Ela encontrou o homem da vida dela, que é o Leozinho. Segundo ela... Aí, Léo... Caralho, será que é o nosso, né? Não. Ué, de repente... Segundo ela, Leozinho tem nome de babaca ou de manjarrola. Eu diria que é as duas coisas. Então, e é um amor platônico dela, ela foi covarde, não investiu. E quando viu, ele tava dando em cima de uma mocreia. Aí, essa parte aqui é boa, cara. Vai, eu sabia que tem uma parte boa, né? Ela fala que ela tinha certeza que um amigo dela... Cara, eu queria muito que ele ouvisse isso. E ela mandou uma foto com um amigo que ela implorou pra gente não publicar. Tá aí embaixo, né? Pra quem quiser clicar, se você é o amigo. Então tá lá. Ela tem um amigo que ela tem certeza que é viado. Vou até anexar uma foto pra você ver o quão baitola ele é. Mas não publiquem, pelo amor de Jeová. Escreveu de Jeová com D. Será que isso é uma referência ao Django? Pra pagar de... Puta merda. Eu te odeio muito, mulher. Se for... Puta merda. Odeio tanto que tá lendo o testamento que ela mandou pra gente aqui. Mas é que ela manda bem, ó. Por que que ele é manjarrola? Pra começo de conversa, ele faz comunicação social. Que não por coincidência é o curso que o Saldanha e o Salimena... Se o Diogo tivesse feito comunicação social, a gente não tinha que aumentar a voz dele especificamente todo o programa. Aí tá, no fim das contas, pegou o cara que jurava que era gay. E quem que tá vendo? O bonitão que ela queria pegar com uma cara de decepção. Aí a história continua, aí o bonitão aparece de novo, aí o bonitão pega uma outra mulher, aí um outro cara pede um beijo, ela deu e pegou dois caras, então... Aí ter umas qualquer piranha em caixa alta, mocré em caixa alta, super citada em caixa baixa, blá blá. E aí então, caralho, alguém me dá uma água aí, porque tá foda, tô ficando desidratado já. Caralho, você tá ali nesse meio ainda? Pera aí, aí ela fala que assim, ela foi embora devastada porque estragou o único rolê com um cara bonito que poderia ter um final feliz e pra dar uns beijinhos só no mandador de picas no poder é comprar muito. Aí, caralho, caralho, Marinho. Alguém quer continuar? Gente, pelo amor de Deus, para! Peraí que eu vou continuar. Peraí. Não. Aí, não. O bonitão ligou aí, pra já ela. Perdemos o Saldanha. Tá... Perdemos o Saldanha. Saldanha está no mundo da internet. Cara. E não, dessa cara. Vez, cara, você me perdeu. O senhor perdeu o Saldanha. O senhor me perdeu. O senhor perdeu o senhor e o batalhão. Peraí que só tem mais uma página de A4, cara. Velho, pra vocês terem ideia, tem 4 PS no e-mail. Peraí que eu vou ler o PS então. PS. Não, não vai ler o PS, não. O e-mail ficou maior do que eu queria, foi mal. PS2, o Pablo consegue ser mais sensual que o irmão com aquela voz roupa. PS3, cadê o concurso integrante com a voz mais sensual? PS4, cadê o Minimization? PS5, tenho 5. Cadê o meu chinelo? Um beijo pra vocês, seus lindos. A quantidade de vezes que tem escrito sensual nesse e-mail. Vocês não tem nenhum lugar melhor pra mandar essas mensagens? Não, sério que é pra gente? O movimento não, é sensual. Mas, ó, o Pablo merece, cara. Se o Pablo pegar essa mulher e o jogo não. Eu já fico feliz. Ah, tá bom. Meu irmão não pega ninguém, não, meu. Aí pronto, eu já vi tudo. Vai começar essas mulheres no Twitter. Ah, queria fazer uma orgia com os dois. Sabe, deve ser legal. Só que tem a voz. Só que tem. Bem, eu ia dizer que eu tenho um pau maior, mas eu já vi o pau do Pablo também. Não, mas gêmeos tem o pinto igual, não? Não, a gente já pesquisou, cara, quando a gente era mais novo, a gente correu atrás disso. Vocês mediram o quê? Profundidade. É, a gente se comeu, sabe? Ah, LOL. Ah. Essa foi boa, essa foi boa. Então, peraí, deixa eu continuar lendo o e-mail. Não, você está vetado no momento. Então, já que a gente já saiu do nosso tema do programa, tem aqui o um e-mail do Lucas, @Lucas... Lucas Lima? Não. Ah, então não vou ler, não. Um abraço, Lucas. Lucas, _6_ de novo. Por que você precisa falar o Twitter do cara? Ah, às vezes, sei lá, o cara botou aqui. Eu achei que o cara queria ser seguido. Às vezes o cara é carente, não sei. Mas ele tá contando aqui uma história que ele vai falando sobre uma professora de educação física que ele teve, que ele odiava ela e tal, e ela botou ele pra jogar basquete, resumindo muito aqui a história. Pô, mas eu não sabia que homem tinha professor de educação física mulher. Eu sei que é uma visão muito, muito restrita minha atualmente, mas no meu colégio era sempre homem dando aula pra meninos e mulher dando aula pras meninas. Colégio padre, né? Sim. Enfim, e aí falou que ele pegou pra jogar basquete, que ele é baixinho, mas só tem baixinho nessa porra desse programa. Ah, é, sou alto. Vamos mandar no mundo um dia aí. Mas aí a professora fez o erro da sem noção que botou a turma dele, ele que já era baixinho, pra jogar com uma turma de moleque mais velho e mais alto. E que também tinha uma rixa com a turma dele. Aí falou que o time jogando pra caralho, coisa e tal. O último lance, ele arriscou de 3 pontos, achou que era aquela coisa de cinema. Deve ter ouvido música em câmera lenta no ouvido. I believe I can fly. Errou, perdeu. Muito bom. E os times tinham apostado. Além do time dele ter que pagar Coca-Cola pro outro. Coca-Cola, que tempo bom, né? Ia ter que passar pelo corredor polonês. Caralho. Os caras mais velhos. Mas é burro, vai jogar com um time mais velho, mais alto, basquete, vai apostar um negócio desse? Enfim. Aí diz ele que desenrolou lá com um cara, chegou pra um cara da turma mais velha. Desenrolou com um cara. Chegou pro cara da turma mais velha. Rolou? Então, isso em gíria, que eu sabe desenrolar é meio que conquistar a pessoa. Não, desenrolar é negociar, você chegar então, a argumentar. Então ele foi lá e falou com o cara o seguinte: ó, ou você livra meu time dessa, ou então conta pra sua namorada o que você tava fazendo ontem na rua. Caralho, mas. Blefe. Caralho! Caiu! Gênio! Porra! Gênio, gênio! Aí falou que ele virou herói mesmo tendo errado o lance livre, porque ele livrou o time da sala dele do corredor polonês, pelo menos. Mas peraí, conhecendo nossos ouvintes, essa história não existe, na verdade. Ele tava na plateia, ele era tão ruim que nem no time ele jogava, então ele só viu e imaginou isso tudo. Cara, mas só dele ter inventado essa história já tem medo. Concordo, cara, bom pra caralho. Mande mais e-mails, que esse aí, enfim, um e-mail bom. Mais um e-mail de mulher aqui, Diogo, provavelmente é pra você. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Mirella e perdi a virgindade com 17 anos. Vocês devem se lembrar de mim, eu já mandei umas coisas pelo Twitter. Sobre e-mail, ela fala que estamos querendo contar uma coisa pra gente analisar se é derrota ou se é puta derrota. Cara, por quê? Por que a gente, cara? Virou pra escola agora. Leia aqui ainda? Como é que faz? Ah, parece que ele é grande, né? Estava tendo um relacionamento de 2 meses com um menino da minha sala da faculdade, até que entrou de férias e tudo desandou porque as cidades são longe uma da outra. Ó, primeiro, já pode terminar já que esse negócio de namoro interstate love song, isso não precisa dar certo, não. Não, e calma aí. Ela fala assim que tem um problema, um relacionamento de 2 meses. Porra, 2 meses não é nem relacionamento ainda. Não, tipo, o infeliz não me ligava, não falava comigo por mensagem, nem sinal de fumaça, nem Facebook. Ele chegou a comentar sem querer me encontrar. Até que teve um dia em que eu disse que achava que a gente estava muito distante. E ele não entendeu porque eu estava tão grilado, já que na verdade a gente é realmente longe um do outro. Mas claro, óbvio que só porque a gente sabe que vai ficar longe um mês, não quer dizer que tem que cortar relações, né? Caralho. Você acha que é fácil ser Marcelinho? Criador Marcelinho, parabéns, viu, cara? Quando eu ficava. Quando eu reclamava e pedia pra ele se esforçar mais, ele dizia: esse é o melhor que eu posso dar. Se não tá bom pra você, talvez seja mais viável você encontrar outra pessoa. Pô, maneiro, cara, né? Maneiro, maneiro. Pô, PS, o cara mandou benzaço. Eu não prestei atenção na história, eu tava concentrado no sotaque do Marcelinho. Aí, peraí. Depois que ele me disse isso, eu larguei mão. Quando voltaram às aulas agora, eu não consegui olhar na cara dele de tão chateado e com raiva que eu tava. Até que meu mundo se iluminou quando eu vi que tinha entrado um bicho muito gato no meu curso. Aonde? No meu curso. Ah, tá. Caralho. Que susto. O Marcelinho vai retomar, hein? Bicho é o calouro, né? É. Sim. Assim que eu olhei pra ele... Opa, peraí. Assim que eu olhei pra ele, pensei... Ótima oportunidade para trair o desgraçado. E foi isso mesmo que eu fiz. Aí você vai trair. Trair quem, velho? Você teve um relacionamento de 2 meses. O cara te chavou. O cara te chavou 2 meses já. E você vai trair ele. Você tá mais tempo com o cara te chavando do que com o cara. Caralho. Porra. Comecei a ficar com o bicho gato até que hoje eu tive coragem de terminar com ele. Cheguei na sala e falei: acho melhor a gente terminar, pelo menos a gente conseguir se olhar direito. Caramba. E ele ainda disse: acho que a gente já tava terminado fazia muito tempo. Porra, é lógico, né, filho? Muito caralho. Vocês adivinharam a próxima palavra, por quê? Porra, eu tava morrendo de dó de terminar com ele, pensando que ia ser super barra, já que detalhe, ele é virgão, nerd, e eu sou a primeira menina que ele namora. Isso. Mas o cara ainda quis sair por cima. Cara, ele ainda quis, não. Ele saiu por cima muito. Cara, ele deu um round kick na vida. E ó, isso tirou ele do virgão nerd, cara. É um homem de sucesso. Sim, sim. Cara, ele, aposto que ele deve ser um desses que faz tipo de nerd só pra pegar... As meninas que... Cara, isso existe, cara? Ah, existe, cara. Hoje em dia existe, cara. Cara, se você faz tipo de nerd, te torna pior que o nerd. Imagina o cara mentindo. Você viu o Big Bang Theory de ontem? Eu vi. Não. O Big Bang Theory é tudo que ele viu. É. E ele é nerd disso. Só mas atualmente disso. O nerd só vê isso, cara. Sim. Que merda, hein? Ela falou que ficou com super cara de idiota, pensando que ela podia ter ficado com mais 50 sem culpa nenhuma, porque afinal ele já estava não terminado. Não se engana, mulher. Não se engana. O negócio é que agora eu tô sem namorado. O negócio é que agora eu tô sem namorado e o bicho que eu tô pegando é muita areia pra mim. Eu tô rezando para que ele não perceba que eu sou gordinho. Como ele é bicho ainda, ele não é politizado e pensa igual a todo mundo. Então a gente não tem muito a ver. Que isso? A única coisa que eu posso aproveitar dele é o corpo. Era só isso que eu queria. Não. O corpo dele. Mas se ele sair na real e ver que eu sou meio estragadinho, vai ficar sem namorado, sem amante, chupando dedo. E aí? Cara, por que vocês mandam isso pra gente? Olha, eu só digo o seguinte, o cara tava certo. Você é estragadinha, deve ser uma daquelas mulheres de CHL que fica falando de político o tempo todo, tentando converter o cara ao PSTU. O cara tá muito bem nessa de sair, saiu por cima. O PSTU existe ainda? Se não for o PCO, é o Partido da Causa Operária. Não, mas olha só, vamos responder ela aqui. Quanto ao cara que ela tá pegando agora, tem que ver quais são as intenções reais dele com ela. Você vai fazer isso mesmo? Vai fazer... Pô, eu quero aconselhar a garota. Então, dá uma vinheta, consultório do doutor Salimena, né? Porque, olha só, basicamente tem uma coisa que você tem que se responder aí. Você já deu? Pra quem? Pro cara? Pro bicho. Se ela deu pro bicho e o cara tá com ela ainda... Mas ele falou que ele é virgão ou ele era? Não, o virgão é o outro, é o picareta. Ah, é o gato. Isso, aí o bicho gato, se ele já comeu e continua com você ainda, isso aqui e tal, ele não está vendo isso. Provavelmente você não é gordo, você não é estragadinho, você que pensa isso sobre você próprio. Eu vi as ou fotos. A probabilidade também, o cara não é gato porra nenhuma, você que tem mau gosto pra caralho. Pode ser. Agora, mas eu vi as fotos dela no Facebook, não gostei nada não. Se não deu ainda, tem sempre aquela chance de ser aquele cara que tá ali, né, fazendo meio de campo, pagando de amigão. Mas isso não dura muito tempo não, tá, minha filha? Então fica revelando isso aí, ó. Então vamos atrapalhar a vida de um cara? Faz o seguinte, se não deu ainda, não dê. Vê até onde que ele não, vai. Cara, se gostar de você de verdade, ele vai continuar. Bros before hoes, cara. Então tá bom, a gente tomou um lado bicho gato, então... Eu tomei o lado contra ela, cara. Cara, toda hora que for bicho gato, eu penso em negro gato. Cara, eu tomei um lado. Vamos para o próximo e-mail. Esse é o lado que eu tomei. Pra quem nem leu e-mail, né, cara? É. Então, esse aqui é do Gustavo Schmidt, que tem 20 anos de idade. Virgem. Opa. Peraí, perdeu quando? 17 anos e 358 dias. Caralho. Cara, perdeu uma semana de fazer 18. Pode falar. Foi com puta. É, presente de amigo ou de pai. Foi com puta. Me ajuda aí. Ele é de... Não interessa. Olá, amigos do Mimicast. Não é Mimicast. Ah, aprendeu agora também, né? É Mimicast. Que é... Cara, a caixa alta... Eu adoro a caixa alta, porque eu realmente imagino um cara gritando: o melhor podcast da atualidade. Ele gostaria de relatar as experiências sem dinheiro, que são quase todas. Uma frase que foi então, dita... Então, peraí. Então tem outro e-mail de dinheiro. Então, sim, cara, a gente é muito incompetente, né, cara? Você viu que bem feito foi. Uma frase que foi dita durante o podcast. Se em algum momento... Você já foi minha namorada, sabe que você já gastou mais dinheiro comigo do que eu com você. Quem foi o gênio que disse isso no último podcast? Não sei, eu não ouvi essa frase não. Ah, fui eu, cara. Olha. Então aí, o que aconteceu? Contou uma história que legal, que ele teve uma namorada em Balneário Camboriú. Quem nunca esteve em Balneário Camboriú? Ele sempre ia pra lá de ônibus e a passagem de ida e volta era em torno de 80 dilmas. Existe isso agora? Cara, você nunca viu isso? Não. Mas eu detesto muito isso. Eu acho engraçado. É engraçado. E era bem caro e tal. Então o que ele fazia? Ele ia pra lá, no ápice do abuso, ele passou um mês na casa dela. Olha que gênio, cara. Com 100 reais no bolso para tudo. Balada, jantar, passagem de ônibus, de táxi, tudo, cigarro, tudo, com 100 reais um mês na casa da mulher. E aí é lógico que ele gastou esses 100 dinheiros em uma semana e passou o resto do mês dependendo dela. Agora que fica bom. Ele teve uma namorada em Curitiba e ele sempre... Olha que engraçado você ver, cara. A namorada de Curitiba, ela sempre comprava cerveja pra ele quando ele ia pra lá e sempre comprava presunto e carnes pra mim. Muito beta esse meio aqui. Então assim, o ápice dele é que a mulher comprava presunto e carne pra ele. E ele sempre ficava lá, ele tinha muitos amigos do trabalho que moravam por lá e tal. Então ele sempre tinha carona pra ir e pra voltar. Só que aí teve uma vez que ele foi, e então uma das caronas dele pra volta resolveu voltar mais cedo e ele ficou sem carona. Então na segunda de manhã, quando ele tava indo pra voltar pra cidade dele, ele tava sem um puto no bolso. Ele falou pra mulher: poxa, me leva na rodoviária e tal. Na hora que tava esperando pro táxi pra rodoviária, a mulher meio que sacou que ele não tinha dinheiro algum, pegou 50 reais, deu pra ele e falou assim: isso aqui deve dar pro táxi e pra passagem. Ele se sentiu um prostituto, porque, obviamente, na verdade, quando você usa o dinheiro da mulher, você tem que se sentir orgulhoso, porque se a mulher pagou pelo seu sexo, é algo diferente, né? Alex, com certeza, velho. Não sei nem se ele... Um monte dos prostitutos. O problema é a mulher pagar pelo seu sexo e depois entrar no Procon. E aí ele termina o e-mail dizendo que ele fica no aguardo do Mimicast sobre derrotas amorosas. Mimimi, Jesus, mimimi! Cara, derrotas amorosas já teve, né? Sim. É o do amor. Do amor, de balada, de da todos vida. Os vidros de solteiro. Pra ele contar a história mais idiota do mundo. Isso, espera então teu amor parte 2. Essa já não mandou a história dele, meu Deus. Não, essa história não é de derrota, não, pô. Essa história é de vitória. Não é pagando pra ele comer ela lá, porra. Caralho, lembra de uma história de um amigo meu, não posso contar quem é. Mas ele tinha uma história dessa de mulher pagando pra comer, que é muito boa. Teve uma época que ele tava numa onda de comer mulher casada. Então a família tinha um carro, a mulher ia pro trabalho, deixava o cara, na volta pegava ele. Caralho, todo mundo que é casado, se ouve um negócio desse, fica: puta que pariu, né, cara? Aí diz ele que ficava tipo o filme do Nelson Rodrigues, que ele ficava olhando assim: por que tu faz isso com teu marido? É o cara lá, comendo o pinto lá e perguntando: por que você tá fazendo isso? Tá errado, ele não tá traindo ninguém. Ela tá. Eu não me senti confortável fazendo isso, não. Eu também não. Esse amigo casou. E eu lembrei ele disso no dia do casamento dele. Falei: e aquela história? Um dia ele vai sair de casa, vai falar assim: te dou uma carona pro trabalho. Primeira mente, meus queridos vivizentos vão se fuder. O podcast de vocês é muito foda. Idade? Meu, não tem idade. Meu nome é Eduardo, vulgarmente conhecido por alguns como Fumaça. Caralho. É aquele cara que participou do Lost. Puta que pariu, velho. Caralho. Faz... Eu já pensei naqueles dois copos país que Fumaça. É. Faz 2 anos que eu trabalhei no telemarketing. Sabe o que, que eu pensei? Se não tem outro podcast que precisa de um outro integrante. Ah, pode ir. Tá aberta a porra. Ele vai morrer. Faz 2 anos que eu trabalhei no telemarketing, posso falar, no lugarzinho de fudido, conheci Vitória, nome fictício, uma loira de filme pornô, literalmente. Caralho, então peraí, é o telemarketing. O cara trabalhou, então, no telemarketing de filme pornô. A gente não é chato. Literalmente. A gente não é chato com figuras de linguagem. Só assim, cara, literalmente, é chato com tudo, me ajuda aí. Literalmente pra uma mulher que trabalha no telemarketing. Então, não, ele conheceu uma atriz pornô. Todos falavam que pra eu pegar ela, ela teria que virar supervisor até... Caralho, hã? Cara. Ele teria que virar. É, mas... Não, essa... Peraí, um detalhe, né? O status que ela existe é o cara ser supervisor no telemarketing. É tipo ser gerente no McDonald's, cara. Caralho. Até que um certo dia, uma das amigas dela me convidou pra sair. Claro, como eu tinha um carro naquela época, era visto como o cara. Chegando na balada, olhei a fila e percebi que ali tinha algo diferente. Fiquei na minha, não comentei, adentrei o local e descobri que estava numa balada GLS. Puta que pariu, onde fui parar? Amigo, a gente sabe, como você ouviu no Mimimi do Amor, nós somos cancrados isso aí já. Quem nunca? Foi aí que uma das minhas piores histórias de derrota começou. Havia um gogo boys dançando nus pela balada. Pô, pera aí. Caralho. Tem balada GLS e tem puteiro gay. Sim. Ele tava no clube das mulheres. Pois é, gogo boy dançando nu pela balada. Cara, assim, nunca ouvi a expressão puteiro gay. Cara, isso aqui tá cara de lorota, hein, cara. Aquela carinha de lorota, hein. Ou não sei, cara. Não, a história é boa, cara. Essa história é real. Então tá bom, vamos fingir que é verdade. Era piroca pra todo lado. Fui até o bar do local e fiquei por lá durante a noite. Realmente não fui embora, logo mais vocês iriam saber o porquê. Vitória estava lá também e sussurrou no meu ouvido: gostei do seu carro, me leva pra casa no final da noite. Cara, só um detalhe, cara. Você viu que genial que foi o nome fake dele, cara, pra mulher? Vitória? Vitória, assim, cara. Pô, ele fez um mindfuckzinho. Olha isso, cara, genial. Tentou pegar a Vitória e não conseguiu. Aí a mulher falou: gostei do seu carro, me leva pra casa. Ah, aconteceu. É, aí que a gente confirma que é verdade. Chegou o final da maldita balada, a levei pra casa, no meio do caminho parei em um motel. Peraí, ele falou: a levei ou levei ela? A levei. Cara, por que os caras erram pra caralho e de repente eles têm um surto de meio segundo? Vira o Marcelo Camilo ali rapidinho. Muito bizarro. Ela tirou a roupa quando de repente tinha algo errado. Calma, gente, ela não era um travesti. Mas a mina tinha um chulé que não era normal, juro pra vocês. Acabei broxando e perdi a oportunidade de ouro. Broxou por causa do chulé. Não, peraí. Agora eu tenho que falar, cara. Eu concordo muito com isso. Nada. Número um. O Ninja vai me mimir sobre isso. Mimir sobre sexo. Número um, cara. Mau cheiro da mulher. Isso me brocha pra caralho, cara. Cara, o cara saiu, foi pra uma balada, bebeu. Um homem não sente cheiro depois de bêbado, não, mano. Eu sinto, eu sou super sensível. Ó, pra mim, se brochou por causa de chulé, devia ter levado um gogoboy pelado pra casa. Que ia terminar não. Muito melhor. Como é que ele chama? Como é que ele chama? É o Fumaça. Fumaça, cara, tô com você. Aí ele falou que ele ficou marcado por todos no trabalho. O foda é que aquela vadia não contou o motivo. O supervisor dele bateu no ombro e falou: sabe, peguei ela também e entendo por que você broxou. Aconteceu mesmo comigo. Peraí, só um detalhe. O supervisor, ou seja, os caras estavam certos. Você tem que ser supervisor pra pegar a mulher, né? Mas, cara, o supervisor também era bicho. Quer dizer, também se ofendeu com chulé, sacou? Ele falou que bateu no ombro, só que ele falou que bateu com os dois braços no ombro e cutucou atrás. O famoso deu o cutuque do Léo. Essa daí foi a história verdadeira do Fumaça. Não, Fumaça, tamo junto. Confio em você. Nunca passou. Passei por esse lance de chulé, não, cara, mas se passasse, é muito, muito broxante, cara. CC. Eu gosto, pô, sabe quando a mulher tá suadinha, porque ela ficou o dia inteiro, ela tá suadinha, mas ela tem aquele cheiro de mulher? Isso é maneiro, agora, pô, cheiro de merda, cara, cheiro de chulé, aí não, velho. Cheiro de merda, pô, tô comendo uma cagada e beleza. Ih, ela vi muito cozinho que era melhor do que comida do RU da UFJF, né? Beleza, maravilha. Agora, finalmente acabaram os e-mails, que são maiores que o programa. Só comentar rapidamente, então, um abraço pro Eduardo Salles, que é o cara do Papo de Gordo, que comentou que sempre que ouve falar do Mimicast, ele demora um pouco pra lembrar que não é o Flávio Soares, chamando ele de Mimizento de novo. Cara, ele fala o seguinte: onde você ouviu falar de Memecast? Quando o Saldanha viu que tinha um tweet desse cara, o cu dele deu uma piscada muito bom. O Saldanha é fã do Papo de Gordo, esse é um dos ídolos dele. Cara, é um programa que me representa, cara. E nosso querido Cico deu um chilique na timeline, me chamando de comunista por causa do programa do dinheiro. Tá certo ele, é. E aí o Rafael Dourado, pelo Twitter, falou que a citação comunista foi pequena e queria que o Cico justificasse o escândalo que ele deu. Então, Cico, tá vendo? Aliás, em breve o Cico justifica no ar aqui pra gente. Vai participar. Será? Aproveitar também mandar um abraço pro Clinton, que não tem Twitter, mas é um amigo nosso. Ele disse que é corretor imobiliário e ele trabalha muito no trânsito. Ele tem que subir e descer pra essa cidade linda e fantástica que é Juiz de Fora. Sobe e desce. E ele tá sempre no carro. Ele fala que ouvir a gente no carro faz o dia dele brilhar mais. Então, aproveitando, um abraço, Clinton. Aproveitando que tá na sessão de abraço, mandar um abraço também pro Fernando Moita Martins, né? Que o irmão dele participou de um programa futuro e ele tá sempre ouvindo a gente. E mandar também um abraço pro Daniel Sarafião, oficial, que mandou uma mensagem pra gente falando assim: amor, sigo você, segues minha amiga, Neisme Aziz, ela segue. Te indico... Não, aí começa a caixa alta. Ela segue a caixa alta. Te indico 10 mil, fala que te indiquei. Que é isso? É isso que dá, né? O de MMA começou assim: não vou fazer piada não. Faz sim, faz uma palavra. Obrigado, Sarafião, tamo junto aí, ó. Tamo. Acerta o nome dele pelo nome, Sarafian. Serafim! Não, dito isso, Serafim! O Leandro Antônio também falou pelo Twitter que vendeu o cabelo dele assim como cabecinha em 2007, cortou por medo do serviço militar. Assim e aí... como cabecinha não vendeu, né? Não, então. Aí ele tentou vender esse ano pra pagar uma tatuagem, só que o cabelo ficou curto e ninguém quis comprar. Que beleza. Um abraço pro Leandro e pro cabecinho. Tem aqui também o Doug responder, citar, editar. Saudades. Peraí, esse aí é os comentários do site. Comentários no site. É, saudades do tempo. Gato. Saudades. Que beleza. Vem cá. Vem. O programa tá curto, você pode falar isso. É, você que vai editar, né? Deixa eu perder. Saudades do tempo. Ah, aqui voltando ao assunto tema dinheiro. Mais uma vez, né? Voltando ao tema dinheiro. Um programa super organizado. Saudades do tempo que saia de casa pra beber com R$2 no bolso. Mas essa fase de miserável é essencial pra todo mundo. Cara, não é isso. Não é fase de miserável. Você sair com R$2 e você. Pô, comprava uma multitude de emoções. Sim. Na night. Eu lembro quando começou o real que eu levei uma moeda na cantina da escola e fiz uma festa lá, cara. Tem também aqui também o Davi, que ele fala: sotaque da sexta, tudo nesse episódio, hein? Haha. Toma no cu. De onde que esse cara é? Porque o seu sotaque deve ser muito bonito, é, né? É. O sotaque de vocês tá com tudo nesse episódio, hein? Pior que ele usou ainda nesse certo, não dá pra zoar nada dele. Ele escreveu direitinho. Usou as aspas. E olha quem tem aqui também. Quem voltou? Não. Vai ler uma mensagem do fake do Bugman, não. Acabou. Mariane Gasparetto. Saldanha. And here we go. Ela disse que se identificou com o tema antes de escutar o podcast e lembra até de um momento que ela sentiu a miséria na pele. Que ela falou que tava saindo do trabalho, um ex-presidiário pediu pra ela dinheiro pra comprar passagem. Igual eu, que a mulher do Celeste mesmo me abordou. Aí que ela achou 20 centavos na mochila e deu pra ele. Cara, essa mulher tá fácil mesmo, né? Tá, né? Qualquer coisa. Aí que quando chegou na faculdade, tinha um xerox pra tirar, e adivinha quanto era? 20 centavos, ela não tinha mais dinheiro. Foi a primeira vez na leitura de e-mail de podcast que a gente leu duas mensagens da mesma pessoa, cara. Essa é a nossa vida. Da mesma? Acabou. Adeus, ouvinte. Até semana que vem. Aqui, tinha recado do Facebook também, mas eu tô com raiva do Facebook, foda-se aquela merda. Eu tô com raiva do Facebook. Eu tô com raiva também, seu cu. Tô com ódio do seu cu. Castigar esse cu, que eu tô com ódio dele. Falar um negócio. Fazer um louco. Pra mandar mensagem pra gente, usa o mimimicast, arroba gmail. Fim do programa. É. Coisas que as pessoas vão ouvir. É o povo que gosta de e-mail, é esses 5 aí, cara. 5% gosta de e-mail. Se você quer mandar mensagem pra gente, você vai tomar no cu. Tchau. Se você chegou até aqui nesse programa, você já sabe como manda. Aí ela disse que cu é esse? É o cu do Saldanha. Não foi você, não? Foi eu. esse é o assunto. Foi eu, ouvinte.